gusto en el día de hoy de estar conversando con el artista uruguayo Roberto Sabán, cuya muestra de portados se estará haciendo expuesta en el Memorial de Río Grande del Sur entre los días 19 de junio y 15 de julio del corriente año. Vamos a pasar a portugués porque a mayoría de nosotros visitantes será un gaúcho. Entonces, yo gustaría de solicitar al señor Sabán que faça en español una breve presentación de la exposición que faz parte de la agenda de actividades culturales del Consulado General en Porto Alegre en el año 2015. Carla, boa tarde. Eu posso também falar um pouco português, porque eu trabalhei muitos anos em Rio Grande do Sul, assim que dá para fazer a conversa. É estranho entre dois uruguaios falar português, mas vamos tentar fazer que nossos amigos brasileiros possam entender a nossa conversa. Sim, a oportunidade dessa mostra pode ser realmente interessante, porque é uma amostra que já vem circulando por várias cidades do Uruguai desde o ano 2011, que foi inaugurada no Museu da Memória de Montevideo, na quinta onde está instalado esse museu recente, da memória recente, Antem. E depois esteve no Museu de Maldonado, depois foi no Teatro da La Valleja em Minas, e também no em Las Piedras, em um parque de Montevideo. Las Piedras em Canelones. Canelones bem pertinho de Montevideo. Exato. Aí tem uma caixa de cristal que se fez faz pouco tempo no Parque da Independência, que chama-se Pavilhão do Bicentenário, um lugar maravilhoso, onde a Beneberit foi muito generosa, a Beneberit aqui do Uruguai, em montar todo o sistema de iluminagem, da iluminação e de montagem, para que essa mostra fosse bem vista por a população das pedras de Canelones. Então, digamos que é uma mostra que tem várias pontas para se interpretar, digamos. Por um lado, é uma mostra, desde o ponto de vista artístico, é um estilo collage, é um estilo que eu costumo fazer, que combina aqui uma série de elementos de símis, é uma técnica mista, digamos, onde se integra o desenho pessoal meu, pedaços de cartas de minha avó, tem pedaços de artigos dos jornais da época da Segunda Guerra, tem mapas. Os mapas é um tema importante, porque os mapas é onde os trens dos deportados foram deportados, meus avós, num dos últimos vagões, trens de deportagem que foi para Auschwitz. Então, tudo isso é um collage que se mostra em caixinhas. São caixinhas que têm duas fases, uma fase anversa ou reverso, cada uma delas reporta uma história, digamos, uma história, a história da minha mãe, uma mãe alemã, ela nasceu em Berlim, e na outra parte é a linha turca, a linha do meu pai, sefaradi, e a linha ashkenazi. Duas histórias que termina se encontrando em um dos últimos vapores que conseguiram sacar judeus da Europa nos anos finais 38-37. E aí foi o encontro desses dois jovens, cada um vinha um país diverso, com histórias de deportação e de proibição de persecução, e se encontram no navio. Então, eles se conheceram em meio do mar, que eu acho que é uma questão, além de tudo que o senhor está nos relatando, que é super interessante, esse simples fato do momento atual no qual estamos todos os dias lendo notícias respeito de imigrantes que estão tentando achar um futuro melhor, geralmente através do mar, tem também um interesse adicional no contexto atual, não acha? Exato. gente que vem de países onde são expulsados, onde são matados, e também não sabem bem, ao chegar a esse destino, que os espera? Que está esperando a eles depois dessa tragédia, digamos? Não é? Realmente, creio, Carla, que é... Sem falar a língua. Sem falar a língua. Uma desconhecer o destino, não falar a língua, a própria experiência da história pessoal que levou eles a sair dos seus lugares de origem e criar uma vida nova num lugar desconhecido. Desconhecido, uma civilização, uma cultura diversa. E tem um ponto aqui que a mim particularmente sempre me interessou muito, que é a dificuldade de ter uma identidade nacional. Porque, digamos, esses são os jovens, a minha mãe, que tinha 16 anos nesse momento, e meu pai 17, ambos vinham levando uma história sem documentação. É dizer, a minha mãe portava um documento nazista que leva um selo que anula ele, que declara ela está status sem nacionalidade. É a pátria. A pátria. Que os diplomatas utilizamos. A pátria, exatamente. Dela o direito essencial à nacionalidade. E depois ele tinha um documento francês que vocês em termos consulares sabem como é. Um passe que só lhe permitia... Cruz Vermelha. Como se chama? Um passe da Cruz Vermelha que permitia não. Simplesmente o trânsito. Só o trânsito. Não era da Cruz Vermelha, era só o trânsito. Não podia se estabelecer nenhum ponto. Tá? Então... Mas, enfim, eles chegaram ao Uruguai. Por aí que o consulado do Uruguai esteja envolvido nessa exposição. E o Uruguai acolheu eles como... A história tem alguns anos no meio, a data que finalmente o Uruguai acolhe eles. Tem 5 anos que vai, entre o momento que eles chegam na América, porque naqueles anos só a Bolívia e a Xangai, que era o estado independente nessa época, davam o permisso para os judeus de ser recebidos, tá? E o pai tinha a possibilidade de entrar na Panamá, porque tinha um familiar lá e tinha aí a possibilidade de descer. Ele desceu em Panamá, ele e seu irmão, os dois turcos que vinham fugindo dessa França ocupada nazista, ele desceu em Panamá e o navio continuou a viagem até a Tarica, onde a família Reining da minha mãe tinha uma visa para Bolívia. Tá? Mas esse namoramento que eles tiveram no navio continuou em cartas que se escrevia entre eles em inglês. Tá? Porque eles fazem parte da exposição. Fazem parte da exposição, claro. E aí é que uma circunstância muito casual de um industrial importante uruguaio que vai de turismo a La Paz, encontra esse homem que fala espanhol, que fala tantas línguas, e convida ele para trabalhar no recém-inaugurado Hotel Nogaró de Punta del Este. Olha. Então o pai recebe o contrato de trabalho e aí é que ele chega ao Uruguai. E no ano 1950, eles tinham mais de 30 anos cada um, e por primeira vez na história da vida deles que eles têm na mão um passaporte que lhe legaliza a existência deles como a identidade. Então o Uruguai para eles foi quase a madre, digamos, porque todos os outros países onde nasceram, onde viveram durante a juventude, foram expulsos, viu? Então o Uruguai tem esse simbolismo fundamental na vida deles, por supuesto, a descendência. E os descendentes também, claro. Com certeza. Claro. Porque o senhor nasceu no Uruguai. Eu nasci no Uruguai, exato. O senhor nasceu no Uruguai. Então, para nós deixar as pessoas, porque o sentido dessa entrevista é estimular e gerar a curiosidade para eles estar na exposição, sabendo que tem múltiplas fases para gerar interesse, tá? Tanto em quanto à história direta da família envolvida, mas também no que foi a história do mundo nessa época e também de Carla, a generosidade que tem feito a Cancelaria do Uruguai com os artistas, e em particular comigo, é muito destacável. A minha primeira exposição auspiciada por Embaixada do Uruguai foi aqui na Argentina, em Rosário, quando era embaixador Bustillo, que no momento acho que é embaixador na Espanha. Ele foi quem inaugurou e que foi promoveu uma exposição que foi no Museu de Rosário, foi muito importante. Depois a cônsul uruguaia aqui na Argentina, uma senhora que chama-se Liliana Alfaro, promoveu várias... Conhece ela? Sim, ela promoveu também na embaixada e no consulado exposições em 2010 e 2009. E depois nós... Chega a hora de Porto Alegre. Não, tudo isso, todas essas exposições que foram promovidas tem que ver com uma matéria minha que é onde eu vivo. Eu vivo de vender arte, mas é uma arte que tem que ver com o tango. Com tango, com milongas e com as gordas nas praias. Esse é meu tema, um tema muito colorido, muito alegre. E esse também teve uma porta importante, embaixada de Tóquio, de Uruguai em Tóquio, onde no ano 2011 foi inaugurado no Instituto Cervantes de Tóquio uma exposição coletiva que foi feita com um artista ao óleo, que sou eu, e dois fotógrafos, que foi curada por um uruguaio que mora em Tóquio, que é Daniel Machado. Essa mesma exposição depois foi para Pequim em 2013, foi na Biblioteca Nacional de Pequim, foi uma mostra de arte uruguaia, a nossa mostra, que se chama Três Visões do Tango Oriental, que foi muito, muito importante, teve a presença da Ministra de Cultura da China. E depois, a última coisa que fizemos foi em outubro do ano passado, em Coreia, em Seul, onde também a Embaixada de Coreia promoveu essa exposição com um catálogo muito importante. Todas essas exposições, a Embaixada, digamos, impulsou a visão do artistas uruguaios morando no exterior, mas o importante é o patrimônio, que é o patrimônio de tango, que para nós é tão importante, que eu dedico muito da minha vida a essa pintura do tangueiros, não? Tá ótimo, então. Roberto, forte abraço. A gente fica no aguardo, então, do dia 19 de junho para inaugurar a exposição. E estamos convidando por esse meio a todos aqueles que estejam nos ouvindo para visitar ela, que vai ficar aberta até o dia 15 de julho. Um forte abraço. Um forte abraço e um prazer falar com vocês. Boa tarde. Mas